Às vezes me sinto OG, nunca OG. E todo dia penso que o nível de rap é hoje. Mas um dia é propenso pra achar que eu não fui longe. Pra definir tanta emoção, me falta emoji. É foda ver os mano pendurando o mic. Por ser pobre de like, não tem a grana do Ike. 50 só lançado e não atingiu a porra do hype. YouTube derrubando sonhos, tipo strike. Achei mais louco o vídeo ouso que de Nike. E foda-se o kit e a mistura da Sprite. Estou passando muito pano nesse site. Eles merecem patrocínio da Scott Bright. Mundo em declínio e eu sigo tendo insight. Ajusto o raciocínio no estilo alfaiate. Beef, mais elegante que na moda. Vou sempre brota da raiz, não adianta poda. Meu drop faz você feliz, otário se incomoda. Total domínio da minha arte, tudo que ela engloba. Visto pelo empenho, visto pela obra. Original Genie, sarcasmo da e sobra.